ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. 13 horas e 9 minutos, programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, a maior audiência de todo o sul de Minas e leste paulista. Vamos juntos até as 14 horas, sempre com a sua participação por aqui, pelo 991-248325 ou 99204-2222. Você pode participar do nosso próximo bate-papo. E eu tenho o maior orgulho, a maior satisfação de estar recebendo por aqui essa dupla que é hoje, indiscutivelmente, o maior nome da música sertaneja tradicional, vamos dizer assim. Nem vou falar música raiz, porque eles já, acho que já passaram por essa fase, agora já estão no sertanejo universitário, na música raiz, moda de viola, pop sertanejo. Identifique como você quiser a música sertaneja, mas hoje eles estão num nível bem acima, né? E a gente tem uma satisfação muito grande de estar recebendo aqui Lucas Reis e Tássio. Ô, Cláudio, boa tarde pra você. Obrigadão pelas palavras. É um prazer estar aqui na Pássaro da Ilha, proseando com vocês, batendo um papo com todo mundo que tá ouvindo a gente aí. Obrigadão pelo carinho de sempre. E vambora. Carinho é todo nosso, Lucas. Meu amigo Tássio, seja bem-vindo. E aí, Cláudio, tô muito feliz de estar aqui com você pela primeira vez aqui na Pássaro da Ilha, pela primeira vez passando aqui por Guaranésia. Estamos felizes demais da conta, obrigado já pela receptividade com nós aí e tamo junto. É, mas vocês estiveram aqui em Santa Cruz da Prata, que é distrito de Guaranésia, né? Já tivemos aqui, aqui na região. Mesmo, cara. Ué, nós ficou hospedado aqui, ué. Nós rangou aqui, né? Nós rangou aqui em Guaranésia, nós almoçou em Guaranésia, né? É, vocês estiveram por aqui já, fazendo um show aí, lá. Rapaz, é mesmo. Até hoje muito elogiado, todo mundo falando bem do show de vocês lá. Que legal, obrigado. Pagando bem pra todo mundo pra falar bem. É, né? Mas vamos contar um pouquinho da história de vocês? Rapaz, como é que começa a dupla Lucas Reis e Tássio? Nossa história é simples, é dois moleques que eram apaixonados por viola caipira, que acabou, por coincidência do destino, encontrando mais tarde, fez a dupla, 8 anos de carreira, graças a Deus. Uberlândia, tudo começa lá em Uberlândia? Isso, lá em Uberlândia. Lá no Triângulo Mineiro? Isso, Triângulo Mineiro. Na orquestra? Isso. Ah, você tá estudado, hein, cara? Rapaz, você não sabe o tanto que eu estudei pra falar com vocês hoje, e o tanto que eu passei a gostar mais de vocês a partir desse estudo. Obrigado. Rapaz, eu fiquei impressionado com a humildade de vocês e com a história de vocês. Realmente, obrigado. A gente conheceu na orquestra mirim, cara, lá de Uberlândia. Começou tudo ali, né? Mas não era, quer dizer, vocês estavam na orquestra, mas o Tássio estava com outra dupla. Você com rapaz, cada um tinha um parceiro, graças a Deus não deu certo. Ainda bem. Aí nós estamos aqui hoje. E começou, bom, vamos então começar a da Orquestra Mirim. Vocês estavam na Orquestra Mirim, aí o Lucas tinha um parceiro, que era o Renato. Isso. Olha, eu não gosto de falar de ex, não. É, tocou bastante, né? Você ficou bastante tempo com ele, né, o Lucas? Cara, foi 3 anos. Foi 3 anos. 3 anos. Assim, não, cara. Não. Não fica triste, não, né? Tássio também já teve um ex, Tássio. Não, eu também cantei com um primo meu, depois eu fui tocar pros outros, tá bom. Não gostou de tocar pros outros, não? Não, ficou feio, né? Ficou feio, né? E aí em 2010 que surge a dupla? Isso, 2010. Tá. 2010 a gente fez a dupla, eu tive que cumprir alguns compromissos, o Tássio foi comigo e dali já foi criando caminho já. Cara, mas o Tássio é sobrinho do grande Marcos Violeiro, né? Sou. Cara, eu sou fã do Marcos, tocava muito aqui na rádio. Como é que tá o Marcos Violeiro hoje? Tá bom. Tá nativo ainda? Bom, fazendo muito show. Trabalhando bem, graças a Deus. E vocês agora estão estourados no Brasil todo, meu amigo. Rapaz, a gente vai trabalhando. Estourado, nós, eu acho que nós não tá, não. É, não trabalha bem. Pode reclamar, não. Não, mas hoje o nome de vocês está em evidência no país todo. Vocês já têm consciência disso? É. Já caiu a ficha que os meninos lá de Uberlândia hoje são conhecidos no país todo? Rapaz, isso aí é consequência. Nós temos levado um trabalho que é a verdade pra gente, que a gente tá feliz demais, e a gente só tem que agradecer o que tá acontecendo, é uma fase que a gente nunca passou, só tem que agradecer e levar pra frente mesmo, levar adiante. Porque os fãs de vocês são os fãs diferenciados, né? É o pessoal que realmente gosta da música, né? Cara, a gente agradece demais a Deus pelas as pessoas que apareceram no nosso caminho, os fãs que nós fizemos, que graças a Deus a gente fala que a gente fez muito fãs e amigos, porque sempre que a gente tá na região, as pessoas sempre vão, e a gente gosta demais disso. E sabe achar nós, né, primo? É isso, a gente tem um carinho especial por todo mundo, a gente sempre recebeu todo mundo muito bem. e adora conhecer os novos fãs que vem aparecendo. E eu não sei, posso estar enganado, mas esses fãs são fãs que vão ficar para sempre. Não é aquele modismo que o pessoal gosta de vocês hoje, semana que vem já gostam de outro, não. Mas se Deus quiser, essa é a nossa intenção. De vocês, né? Isso, a intenção nossa é essa mesmo. Essa é a verdade que você falou na sua resposta. A nossa intenção é construir uma carreira. É construir uma carreira pro resto da vida, né? Deixar a história marcada ali. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Por isso que vocês não optarem por se assinarem com... Por não se assinarem com um grande escritório que injetasse uma fortuna em cima de vocês? Mas não é, cara. Eu acho que quando tem que acontecer, acontece. Se fosse pra gente estar num escritório grande, a gente ia estar. Tá tudo escrito já. Deus já colocou pra gente tudo pronto e a gente vai seguindo, deixando depois pra nós. Tá tudo certo nas horas de Deus. Tem nada passando de hora, não. É, mas convite eu acredito que não tenha faltado. Não. Todo mundo, né? Graças a Deus, vocês, não. Né? Mas por que não aceitar? É justamente por manter essa verdade de vocês? Ah, acho que a gente tem que, né, primo? Tem que estar onde a gente tá feliz, onde a gente tá se sentindo bem. Se a gente vê que é um trem bom, a gente vai. Se vê que não dá, continua do jeito que tá. É mais ou menos isso. Vamos fazer então uma moda aí? Vamos lá. O que vocês podem fazer aí pra gente? Vambora, vamos fazer. Vamos começar com o Lucas Reis e Tarso aqui já. O sertanejo é isso, caipira é assim. Se tem alguém que não gosta, me manda outra proposta, que essa tá boa pra mim. Nós usa calça apertada, fivela e cinturão, com bota de cano longo, na cabeça o chapelão. No meio da mulherada, no meio da cantoria, tomando uma gelada e pitando meu paeirão. O sertanejo é isso, caipira é assim. Se tem alguém que não gosta, me mande outra proposta, que essa tá boa pra mim. Aqui o sistema é bruto, não tem boca pra ninguém. Quem não gosta de viola, aqui vez com nós não tem. Pra quem gosta de modinha, nós abomina esses trem. Nós gosta é de modão, mulher e pinga de engenho. O sertanejo é isso, caipira é assim. Se tem alguém que não gosta, me mande outra proposta, que essa tá boa pra mim. O sertanejo é isso, caipira é assim. Se tem alguém que não gosta, me mande outra proposta, que essa tá boa pra mim. Demais. Daiane Salvador tá ligada com a gente, manda um alô pros meninos aí, Antônio Cláudio, diz que eu amo o trabalho deles, adoro as músicas, sei todas, acompanho eles nas redes sociais, o show deles em Santa Cruz da Prata foi top, não tive o prazer de tirar foto com eles ainda, mas chance não vai faltar. Daiane, hoje à noite lá em Arceburgo, né? É verdade, tá hoje fazendo um show lá. Beijão pra ela, obrigado pelo carinho. Boa tarde, Antônio Cláudio, aqui é o Lucas, da dupla Lucas e Solange, dupla que canta demais da conta de Guaxupé, queria deixar os parabéns aí pro Lucas Reis e Tarso pelas cantorias e pela destreza em tocar a viola, que Deus abençoe o talento dele sempre. Abraço pra todos aí de Guaranés e região. Obrigado, manda um abração de volta. Obrigadão, Deus abençoe. Lucas e Solange, um abraço. Lucas e Solange é uma dupla que faz muito sucesso aqui na nossa região. É uma região que sempre foi muito rica de festivais. Agora, infelizmente, acabou um pouquinho. E vocês saíram participaram de muitos festivais, rapaz, né? Rapaz do céu. História de vocês começa nisso, em festivais. A nossa escola foi diferente, né, cara? Tem muita, a maioria das duplas são escola de barzinhos, né, dos botecos. O nosso foi festival de viola, encontro de violeiro. Muita festa em fazenda. Nós nossa podia escola saber foi do, essa. Nós não podíamos saber de um festival que nós estávamos indo atrás. Estava indo, não precisava nem convite. Isso. Mas eu queria que vocês contassem uma história, que eu fui dar uma estudada na vida de vocês, de um festival que vocês ficaram em 32º lugar. Tinha 40 pessoas. Foi o 40 que nós duplos. Foi, nós chegou às 3 e tocou às 10. É verdade. Não, mas tem mais além disso, né? Não teve um negócio lá, um... Ah, que nós entramos na igreja? Então, pode ser essa, vamos ver como é que é essa história. Esse primeiro festival foi o de Orfino? Orfino. Rapaz, nós chegamos lá e nós não sabíamos onde que era, naquela época não era aqueles GPS telefone, era que a gente comprava assim. Tá, e nós chegou na rua do trem, viu um lugar lá que tava entrando muita gente, nós falou, deve ser lá. Já descemos com viola, tudo, o povo já entrou, veio agradecer nós, tal, deram uma folhinha pra nós, um caderninho e tal. Perguntaram onde vocês são, mas Uberlândia, o povo, do Uberlândia, não sei o quê. Nossa, que longe. Que coisa boa, não sei o quê, estamos muito felizes de receber vocês aqui. Aí nós olhando aquilo estranho, nós. Rapaz, nós já não viu nem chapéu, bota, então, mas já trocamos de roupa dentro do carro. Aleluia! E nós não viu ninguém com viola e o trem já tava quase que em cima da hora. Eu falei, esse trem tá errado. Aí nós foi perguntar o que que era. Falou, rapaz, mas é aqui que tá tendo festival de viola e tal. Você falou, não, rapaz, aqui é a igreja e tal, não sei já o quê. Foi tomando, já foi tomando os caderninhos. Tomando os caderninhos. Não, aqui não. Ah, eles receberam a gente tão bem, mas mandaram nós embora bem triste. O cara falou que nós é do Berlândia. É do Berlândia, aleluia, irmão. É, não. Veio de longe pra orar com a gente, mas não deu certo. É. Mas essa história que eu tava falando, da 30, que vocês ficaram em 32º lugar, eu assisti uma entrevista que vocês deram lá no Blog Nejo. Aí você comentou que teve um festival que vocês participaram de muito, que tinha muito maracutaia, né? Tem, esse festival, né? Festival aí já tinha um ganhador daí, já. É, então, isso aí que eu fiquei ontem, na hora que eu assisti. Mas, cara, pra te falar a verdade, a gente. Foi um meio que a gente optou de aparecer, não por. Lógico que ganhar o prêmio era bom. Mas é um meio que a gente optou de aparecer pra ir lá e fechar show ali na região. É. A gente pensava que a gente sabia fazer e a gente conseguiu fechar um show ali na região. Entendeu? Mas aí não deu muito certo. Porque... Nesse dia não deu muito certo, não. Mas nos outros a borracha tava boa. É. Graças a Deus. É um campo que o pessoal não dá muito valor hoje em dia, né, Lucas? Ah, hoje, festival, eu acho que, né, hoje eu acho que perdeu muito o valor. Sem falar também que os festivais é muito... Quem sabe é só a galera que procura mesmo, né? É, fica um é uma meio, coisa, meio à parte. É, né, um trem meio que fica meio privadão. É. E o que tem de dupla boa nesses festivais, cara, é impressionante. Demais, né, demais da conta. Rapaz, é dupla pesada, hein? É, tem muitas, cara. A gente não, sabe tem, disso. Tem dupla que são já firme e afiado só pros festivais, que já vivem só daquilo. Então os caras. Mas o que acontece, Tássio, na tua visão? Por que essas duplas não entram no rádio, não aparecem na TV? O que é que acontece? Aí eu já não sei, eu acho que cada um tem que trilhar um caminho e ter objetivo. Então, e talvez o objetivo deles não seja. Talvez. É. Os caras tá bom daquele jeito lá, então Deus que abençoe o caminho deles, deixa eles lá. Pra vocês não tava bom. Não, cara, não é que não tava. A gente sempre teve um objetivo de ser reconhecido, né? É. O nosso objetivo era esse, não era ser dupla de festival. É. A gente, na verdade, ia no festival pra tentar mostrar a cara, arrecadar dinheiro pra gente gravar o que nós tem hoje gravado. É. Que não saiu do bolso de terceiro, não, saiu do nosso mesmo. É. E não é questão de não tava bom, a gente deve muito aos festivais, a gente não despreza hora nenhuma. Festival, encontro de violeiro, a gente saiu disso aí, é a nossa vertente, é onde nós mostramos nossa cara. É. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer a nossa de trabalho que tá tocando pra todo lado, graças a Deus. Tem o nome de Se é pra chorar, eu choro. Vamos lá. Eu tô perdido num olhar que cega. Dessa paixão eu já perdi as rédeas. E vai doer, eu sei que vai machucar. Vai doer menos se eu aceitar. Procurei ouro onde só tinha pedra. Alguém que parecia o que não era. Paguei pra ver e vi tudo e um pouco mais. E foi pra guerra um coração em paz. Brinquei com fogo, chamei o perigo. Numa cilada que eu quis entrar. Se é pra chorar eu choro. Mas choro sozinho embaixo do chuveiro. Ninguém viu e nem vai ver meu desespero. Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar. Se é pra chorar eu choro. Quem me vê na rua diz que eu sou de aço. Ninguém sonha a metade do que eu passo. É questão de tempo, eu sei que vai passar. Se é pra chorar eu choro. Procurei ouro onde só tinha pedra. Alguém que parecia o que não era. Paguei pra ver e vi tudo e um pouco mais. E foi pra guerra o coração em paz. Brinquei com fogo, chamei o perigo. Numa cilada que eu quis entrar. Se é pra chorar eu choro. Mas choro sozinho embaixo do chuveiro. Ninguém viu e nem vai ver meu desespero. Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar. Se é pra chorar eu choro. Quem me vê na rua diz que eu sou de aço. Ninguém sonha a metade do que eu passo. É questão de tempo, eu sei que vai passar. Se é pra chorar eu choro. Se é pra chorar eu choro. Se é pra chorar eu choro. Demais. Suzy Maciel tá lá em São Paulo, tá mandando um abraço para vocês, tá dizendo aqui que ama de paixão a dupla. Sou fã número um deles. Tá. Obrigado, Suzy, tem que mandar um beijão para ela especial. A Suzy já teve com nós. Já tivemos com ela uma vez lá em Guarulhos, né? É uma grande fã que a gente tem. Obrigado, viu, Suzy? Beijão, Suzy. Maestro Alexandre Magri, lá de Itapiratiba. Boa tarde, Antônio Cláudio. Manda os parabéns aí pros meninos por ajudar a defender a tradição da viola caipira. Estamos juntos nessa jornada. Abraço do maestro. Maestro. Obrigado. É da Orquestra de Viola Caipira de Itapiratiba. Legal. Aqui no interior de São Paulo. Deus abençoa. Um abraço para ele. Maurício. Obrigado. Também, dupla boa demais da conta, Antônio Cláudio, toca umas modas arrumadas, né? Grande, Maurício, valeu pela audiência. Valeu, obrigadão. Eu vou fazer um intervalinho comercial e daqui a pouquinho a gente volta para finalizar esse bate-papo e para trazer mais. Boa. Vamos saber do futuro da dupla Lucas Reis e Tássio. Prever não tem jeito, né, Tássio? Só Deus. A gente fala já já. Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. É destaque, está aqui no programa Expresso. Essa dupla é destaque em todo o Brasil. Lucas Reis e Tássio está comigo nessa edição, edição de número 422 do programa Expresso. E a gente está conversando com eles aqui, falando sobre a carreira deles. Agora vamos ver o futuro, né? O que, que o pessoal está planejando aí para esse restante de 2017? Tem trabalho novo vindo por aí? Como é que tá isso, Lucas, Tássio? Então, Cláudio, para 2017 a gente está ainda trabalhando o nosso recente trabalho, que é a Prate Amar de Vez, tem a Mascana Arame, Vitrola Velha, Vini Minha Amorzinho, Se É Pra Chorar, Eu Choro. Tem muita coisa boa ali. Tem, né? Cara, a gente, graças a Deus, gravou um disco com bastante moda boa, bastante moda, bastante não, né? Quase tudo moda autoral, moda inédita. A gente prefere trabalhar bem o disco, pra depois passar pra uma outra coisa, senão a gente acaba jogando muita coisa fora, jogando no ralo, e não é isso que a gente quer, sabe? Então esse resto de ano a gente vai estar trabalhando o disco Saloon LRT ao vivo. Foi gravado o ano passado, né? Foi gravado em 2015, lançado em 2016. Isso. E teve participação especial de uma galera boa ali, né? Teve, cara. Teve participação do Jadson Jadson, do João Carreiro, Munhoz Mariano e Rio Negro Solimões. Negro Solimões, que é de lá, né? Vizinhos da casa lá, pronto, tá no passinho, né? Ah, não, se não colocar aceso, nós tava enrolado. E como é que foi tocar com o João Carreiro, cara? Que era um dos ídolos de vocês, não era? Ainda continua sendo. João não deixou de ser nosso ídolo e ainda ganhamos ele como um amigo, um irmão nosso que nós temos, graças a Deus. A gente gosta demais da conta dele, tem uma amizade muito boa. João Carreiro Capataz fez um show aqui em Guaranésia há uns 6 anos atrás, até hoje o pessoal comenta, a região nossa gosta muito desse estilo de moda de viola. Minas Gerais, né? Gerais inteira. Sem, né, dúvida. Vocês fazem muito show em Minas, Mato, cara, Grosso, Goiás, né? Mas estamos conhecendo cada lugar de Minas que nós não sabíamos nem por nome, viu? Falar pra você. Pior que é mesmo. Muito bom. É uma nova fase da Lupla esse ano 2017? Entrou numa nova fase? Rapaz, é uma coisa bem, bem diferente, viu? Nós temos conhecido uns lugares novos, umas casas novas, mudou muita coisa, graças a Deus, né, Lucão? Na verdade, depois desse disco, Cláudio, igual o Tássio falava, que esse disco ia ser o nosso divisor de águas. E realmente foi. A gente, graças a Deus, de degrau em degrau, a gente tem subido bastante. Essa música, Se É Pra Chorar, Eu Choro, ela acabou sendo uma surpresa pra nós. Tá rodando muito. E o nome Lucas Reis e Tássio está indo bastante por causa desse DVD e por causa da música Se É Pra Chorar, Eu Choro. Vocês começaram lá admirando o Tião Carreiro, Bambico, né? Goiano, essa galera aí que dispensa comentários. E hoje, quem que hoje está aí no mercado que vocês curtem o som desses artistas que estão por aí? Rapaz, Jadson, o Zé Neto Cristiano, eu sou muito fã, o Jorge Matheus, eu sou muito fã. Sou fã por causa da história dos caras, sabe? O Henrique Juliano, são pessoas que trazem uma verdade. Tem história pra contar, sabe? Pessoa que faz o diferente, né? Isso. Guilherme Santiago. São duplos que, né? De respeito. Igual de hoje, né? Não vamos falar dos antigos, não, de hoje. Eu acho que, como já dizia, tinha um carreira. A gente tem a música boa e a música ruim. A gente gosta da boa. Que é bom negócio. Sempre foi assim, né? Tem que continua ser. Continua sendo, né? Grande Tião Carreiro. Ô, Lucas, eu peguei lá na biografia de vocês lá. Você teve uma fase na tua vida, lá no comecinho, você tocava no hospital, né? do câncer lá de Uberlândia. Isso. Como é que é isso, cara? Cara, eu tinha acho que de 9 para 10 anos, meu avô me levava para cantar no Hospital do Câncer, junto com ele. Meu avô sempre foi, até hoje ele é. Até hoje foi voluntário lá, né? Voluntário no Hospital do Câncer, lá de Uberlândia, na medicina também. Vai com a viola dele lá, leva a caixinha de som e desce o cacete para quem tá lá esperando a hora de ser atendido. E ele me levava, cara. Dia de terça e quinta ele me levava. Achava bom. Quantos anos você tinha nessa? Nove anos. Cara. Me dava um jalequinho e eu ia acompanhar ele. Nem tocava viola ainda. É. Ele tocava e eu acompanhava ele no violão. Cara, mas isso deve ser muito marcante pra tua vida, não é? É demais. Foi muito importante pra mim isso aí. Porque muda a cabeça da mais uma criança de 9 anos, né? Eu teve um dia lá, cara, que nós foi tocar, não acho que não era parte de tomografia lá do Hospital do Câncer, eu não lembro direito o que que era. E a mulher chegou lá em mim, o pai dela tava internado. Eu tava tocando assim, ela começou a chorar, só. Aí ela chegou no meu ouvido e falou assim: não para de cantar nem de tocar, não, que você tem muito pra oferecer pro mundo. Eu lembro disso aí como se fosse ontem. Eu lembro até do rosto dela. Isso aí, ela foi, me deu um beijo e sentou lá de novo, né? Eu era um pequenininho. É. Aí ela largou e tal, isso aí eu não esqueço. Então não para de tocar, não, que vocês têm muito pra oferecer pro mundo mesmo. Cara. Obrigado. Ô Tassi, e pra você, como é que foi lá a primeira vez que você se apresentou lá no Sesc, né? Foi no segundo encontro de violeiro em 2016. Tava perto lá. Perto de ti, né? Rapaz, eu tava lá. Falar pra você. Você também tava lá. Nesse dia aí, quase que eu não apresentei. Sabe o que é? É porque eu comecei a tocar viola e eu gostava de tocar viola com meu avô. Porque eu até pegava viola meio que escondido, porque eu era muito pequeno, minha mãe tinha medo de deixar a viola cair. Só que meu avô falava: não, deixa, pode deixar que ele vai deixar, não. Aí, rapaz. Eu ficava tocando viola lá só com meu avô e eu tinha muita vergonha do meu tio Marco. Porque acaba que é uma das minhas primeiras influências, né? Onde eu via viola na minha frente, assim, na minha família, meu avô, meus tios. E eu tinha muita vergonha dele, né? Por ser o primeiro cara que eu via, assim, tocar diferenciado na minha frente, assim. E aí um dia ele foi e me viu tocando escondido lá no meu avô. E aí depois que ele me emprestou uma primeira viola pra me aprender, sabe? E nisso eu já treinava com esse primo meu que cantou comigo antes, que é filho dele. Sim. E aí nós... Robert. Né? Isso mesmo. Aí nós começamos a treinar umas modas. Só que nós só cantava ali nas coisas de família, ou pra uns tios, pouca coisa. Aí tinha esse negócio encontro de violeiro lá no Sesc lá. Na época meu tio ia tocar lá e falou: vou pôr vocês pra cantar um negócio lá. E eu falei: eu não vou não. Aí ele falou: não, senhor, vamos lá. E meu primo sempre foi um pouco mais pra frente. Ele falou: não, vamos lá, não vai dar nada não. Rapaz, subimos lá que eu vi que é tanto de gente lá. Eu falei: esse trem não vai dar bom não. Mas aí nós tocou e depois o povo já achou bom. E já veio umas pessoas conversar com nós. Veio até um tiozinho. Esse também é que nem a história do Lucas aqui. Eu não esqueci o rosto dele não, sabe por quê? Ele chegou e pôs R$100 no meu bolso. Opa, aí, pôs R$100 no meu bolso. Eu comecei a achar aquilo bom. Falei: tem diferente. E hoje, como é que faz essas apresentações aí que vocês tocam pra exposições, aí pra multidão? Como é que fica? Ah, cara, a gente lembra lá de trás, né? Fica lembrando, falando: nossa, aí, cara, se a gente tivesse parado, a gente não tá vivendo essa fase aqui que nós tá passando hoje. Não é muito, mas é... Não é muito pros outros que vê, mas pra nós é, significa muita coisa. Só mas agradecer. Em algum momento de 2010 pra cá, vocês pensaram em parar? Não, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Porque a carreira de vocês é muito, muito consistente, né, cara? Uhum. A gente vive disso, né? É, e observe isso. É um negócio consistente, né? É tijolinho por tijolinho, isso, passo por passo, né? É isso mesmo, cara. E estão conquistando, né? Hoje, pra gente, o sucesso é só a gente agradece a Deus de a gente poder viver da nossa música, a gente entregar a nossa mensagem sem ter que se vender, né? É verdade. É. Hoje à noite, então, Arceburgo, vão estar por lá, fazendo o maior sucesso, com certeza. Vão estar tocando no clube, né? Isso. E o pessoal de Arceburgo, Guaxupé, Guaranésia, Mococa, enfim, para as mais de 60 cidades aqui que a gente tá falando. Legal. Todo mundo corre para lá para assistir esse showzão lá em Arceburgo. Rapaz, vai ser massa, hein? Falar para nós que a venda dos ingressos tá bem bombástica, graças a Deus. Bom. Bacana, né? Pequeno lá. Então vamos chegar mais cedo lá, gente. Então tem que correr, né? Tem que correr lá. Mas se der lá. Certo, não é pendura a gente em cima dos outros. e depois de Arceburgo, eles vão estar na exposição do Jacuí, né? Não, dia antes tem 25. Antes tem Perdões. Dia 11 tem Perdões. E dia 25, mais pertinho da gente aqui, vão estar na exposição em Jacuí no dia 25 de agosto. O Xuxa Viola, DJ Xuxa Viola, Antônio Cláudio, manda um abração pro Lucas Reis e Tássio. Encontro muito com eles na Capial, lá em Franca. Pede para eles tocar Papo de Boteco. Grande abraço. Valeu, Xuxa, brigadão. Vamos atender ele. Bom, eu ouvi você falar que a história é verdadeira. É mesmo verdadeiro? Rapaz, eu fui juntando casa e juntei numa moda só. Vamos ouvir então? É porque o povo vê um moreninho, um cabeludinho e fala assim, é um pagodeiro e um roqueiro, não sabe mexer com viola não. É verdade. Aí eu falei, ah, vamos escrever a moda pra contar a história. Já vamos lá então. Já perguntar se eu era o do pandeiro. Vamos lá então? Eu recebi um convite para cantar umas modas no boteco da esquina onde a cachaça mora. Mandei a viola no peito, veio um caboclo gritando: não vem com essas modas, paia, quero ver você cantar Travessia do Araguaia. Naquele estradão deserto, uma boiada descia pras bandas do Araguaia pra fazer a travessia. O povo bater palma, arrumaram o piseiro. A mulherzada gritava, eu quero esse violeiro. Sem saber o que fazer, sujeito ficou sem fala. Gritou de um jeito cabreiro, se conhece Tião Carreiro, faz o pagode do ala. As flores quando é de manhã cedo, sujeito mal acabado, queria me derrubar, mas sou ligeiro nos versos, não pode me acompanhar. Com tanta encheção de saco, fui perdendo a paciência. Traz uma pinga pra mim, tá curto meu estupim, vou te mostrar minha ciência. Já sabendo que aqui o buraco é mais embaixo, o fera gritou de longe, mais um pedido eu te faço. As pingas já tá acabando, traz erva pro tereré. Só vou guetar o meu facho, me mostra que você é macho, faz um verso pras mulheres. Pisou no meu calo, compadre. Eu mandei fazer um laço do couro de um boi carreiro pra laçar moça bonita que tem os olhos morteiros. Joguei o laço na moça, o laço caiu no chão. Joguei o laço pra lá e peguei a moça com a mão. É demais. Aí pra você, viu, Xuxa Viola, o Danilo também, Estrada, tá ligado com a gente. Fala pra eles mandar um alô aí pro grupo Viola das Gerais. Aô, Viola das Gerais, grupo Viola das Gerais, um abração do Lucas Reis de Tarso pra vocês. É, Antônio Cláudio, aqui é a Lia e o Jorge, manda os parabéns aí pros meninos. O José do Nascimento, famoso Zé Preto também, tá pedindo aqui um alôzão de vocês. Aô, um abração pra vocês tudo aí, valeu Zé Preto, tamo junto. É isso daí, boa tarde Antônio Cláudio, olha esses meninos cantam muito bem. Pede pra eles tocar um do Tião Carreiro aí. É o Claudinho que tá... Vocês quase não tocam o Tião Carreiro, né? Não. Capaz que sabe alguns. Carreira inteira do Tião Carreiro, né? Sabe todas? Vamos fazer uma do Tião Carreiro aqui. Pra gente finalizar, até pra liberar vocês, que eu sei que vocês têm que correr lá pra Arceburgo, né? Vamos fazer uma seleção de pagode do Tião Carreiro aqui. Oferecer pra todo mundo que tá ouvindo a gente, já em forma de despedir. É. Pelo carinho, agradecer o carinho de todo mundo. Pássaro da Ilha. Vamos fazer uma seleção de pagode aqui. Viola que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco me importa. O cabo da minha enxada era um cabo bacana, não era de Guatambu, era de cana caiana. Um dia lá na roça me deu sede toda hora, chupei o cabo da enxada e joguei a enxada fora. Enxada que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco me importa. Caçador, caçador de onça de paletó, meu pagode é chumbo grosso, tem estoque no gogó, na viola faço espingarda e puxo gatilho sem dó. Pra matar onça pintada e ela cai com tiro só. Abração pra todo mundo. Show de bola. Ó, o Maurício lá de Santa Cruz da Prata, tá mandando um abraço pra você, Maurício, que foi um dos organizadores da queima do alho, do encontro de carreiro. Maurício de Souza. É, grande abração, Maurício. Abração pra ele, tamo tá junto. Te mandando um abraço aqui também. Tem muita gente, Juliana, Sueli, enfim, todo mundo aí que tá participando do programa aqui, ouvindo vocês, mandando um abraço. Eu também agradeço demais a visita de vocês aqui na Pássaro da Ilha FM. E sucesso hoje à noite lá em Arceburgo, viu, moçada? Obrigado, Cláudio. Obrigadão a você pelo carinho, pelas palavras. Obrigadão, Pássaro da Ilha. Pelo carinho, pelo convite, só chamar que nós vem. Esperando todo mundo lá hoje em Arceburgo. Obrigadão, Guaranésia, pelo carinho. Se Deus quiser, a gente vai fazer um show aqui ainda, né, Tássio? Se Deus quiser, nós já viemos aqui almoçar. Agora viemos na rádio, né? Se nós não vem fazer um show. Obrigadão, vocês. Então. Pois é, beijão do Lucas pra todo mundo. Obrigado. Valeu, Lucas, gente, obrigado, viu, Cláudio? Obrigado a toda a galera de Guaranésia e região que tá escutando a gente aí. Um beijão pra todo mundo que tá mandando as mensagens aí, pela Pássaro da Ilha. E é isso aí, estamos esperando todo mundo mais tarde lá em Arceburgo. Valeu, show de bola. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Vou fazer um intervalo em comercial e volto já já para finalizar o Expresso de hoje. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata.